Quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 3. Fala a toda a congregação de Israel, dizendo: ao décimo dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Tomarão do sangue e poloão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, através das vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Fecha os teus olhos mais uma vez, irmão. Nós te oramos, Pai. E nós te pedimos que o teu Santo Espírito flua livremente em nós, através de nós, que o Senhor me use como um canal para compartilhar uma palavra que gera revelação no nosso espírito. Em nome do Senhor Jesus. Quebra, Senhor. Consuma com o teu fogo. Desfaça tudo que em nós possa bloquear o entendimento, o recebimento de uma palavra viva e eficaz que penetra o nosso coração até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Em nome de Jesus, eu proclamo junto com meus irmãos, todos nós debaixo de um mover do Senhor nessa noite, para que a tua palavra venha com poder transformador em todos nós. Em nome de Jesus, aqueles que concordam digam comigo amém, Senhor. Amém. Eu quero compartilhar com os irmãos uma porção do que foi ministrado por alguns irmãos naquele congresso no Chile. E é uma porção que me impactou tanto, irmão, que eu não tenho como não compartilhar com os irmãos. Nós temos uma visão muito limitada de todas as coisas. Nesses dias o Senhor me disse: você quer um sinal da maturidade? Este sinal é altitude. E parece uma expressão engraçada ou incoerente ou meio truncada. O que que altitude tem a ver com maturidade? O Senhor estava falando comigo: filho, quanto mais você crescer em maturidade, mais alto você verá as coisas, porque mais alto você vê numa extensão maior. O sábio é aquele que sempre vê do alto. Significa aquele que não vê apenas uma parcela, mas vê uma extensão maior. E nós somos muito limitados, porque nós só vemos parcelas, pequenas partes. Uma ilustração que eu posso compartilhar é: se ao fazer o bolo você se concentrar só no momento de pôr o sal, você nunca vai crer que está sendo feito um bolo. Quando você faz um bolo, para você sabiamente produzir um bom bolo, você tem que ter a visão do todo. Eu estou pondo todos estes elementos, estou gerando todo esse processo que vai resultar em um bolo gostoso. Mas nós somos muito limitados, e essa ilustração nos faz ver que nós muitas vezes paramos na nossa vida na dimensão do sal. E ficamos vendo só o sal de toda a receita. Mas não é possível. Para que esse sal? Como pode esse sal? O que tem esse sal? Não tem jeito de sair um bolo gostoso só com esse sal. E aquele sal, e o sal, e sal. E esquecemos de ver o todo. A maioria dos nossos problemas ocorrem por isso. Porque nós vemos limitadamente um único episódio, um único evento, um único momento da nossa vida, uma única questão. E se termina aquela instância, às vezes longa, do sal. A gente entra na instância do fermento. Meu Deus, eu provei o fermento. Que coisa horrível que é o fermento. Que coisa ruim que é fermento. Não é possível que eles vão fazer um bolo gostoso com esse negócio. A nossa vida é assim. Nós nos limitamos muitas vezes enxergando apenas uma parte, deixando de ver o todo, e enxergar essa parte só pode nos causar sérios problemas. É assim na nossa vida, no nosso casamento, é assim nos relacionamentos, é assim na nossa vida com Deus. Nós não podemos ser pessoas que só veem uma parte. A maturidade vai trazendo a nós sabedoria para esperar o todo. Eu achei que agora eu entendi. Gente, olha só. A maturidade vai nos dando condições de subir mais alto. Deixa eu dar uma olhada no todo. Deixa eu parar de ver só uma árvore e começar a prestar atenção na floresta inteira. Porque há momentos em que eu tenho que cuidar do sal, e medir o sal, e colocar o sal com cuidado, e cuidar só dessa parte. Mas há momentos que eu tenho que ver o todo. Há momentos que eu tenho que cuidar só de uma árvore, mas eu tenho que ter sabedoria para distinguir o momento em que eu paro de preocupar só com uma árvore, de olhar só para uma árvore, e começo a ver a floresta inteira. Grande parte dos nossos problemas se dá porque nós paramos para ver só uma árvorezinha e ficamos vendo só aquilo, e ele agarra ali, emperra ali, pronto, não fazemos mais nada na vida. Quantas coisas nos prendem. É talvez uma dona de casa que não consegue mais nada porque ela só enxerga uma parcelazinha, que deve ser sal mesmo, que é lavar vasilha, lavar vasilha. Ai, estou falando lavar vasilha de novo. Ai, meu Deus do céu, essa vida, minha vida é lavar vasilha, arrumar casa, limpar, tirar poeira, e só se envolve com essa parcela. E a vida fica resumida, ou resume em apenas essas atividades. E às vezes é isso na vida do homem, uma atividade no trabalho, só isso. Mas Deus quer nos levar a um lugar mais alto para que nós possamos enxergar o todo. Isso aqui faz parte, é uma pequena parcela de um todo. Eu preciso aprender a administrar minha vida para eu não ficar parado só na pitada de sal, para que eu dê andamento em todas as outras coisas, porque no final, no todo, vai ter um bolo saboroso pronto. Por isso que a altitude é um dos elementos do sábio. Quanto mais alto, mais longe eu enxergo. Quanto mais alto, mais eu enxergo o todo. É como você chegar na cidade e procurar as ruas por aqui e não entender por que essa rua encontrou com aquela, e aí você vai para o lugar mais alto que pode de uma cidade, pega o mapa. Quer lugar mais alto de uma cidade do que diante do mapa? Eu olho o mapa, gente, agora eu entendi, essa rua, essa esquina, fica atrás desse parque aqui, agora eu estava achando que eu tinha que dar uma volta, olha como, agora eu entendi, olha o mar aqui, olha a montanha, olha aquela avenida ali, agora eu estou me localizando, porque se eu ficar emperrado em tentar andar passo a passo, sem olhar o todo, eu não chego a lugar nenhum, mas na hora em que eu tomo a visão do todo, que eu vou para o alto, enxergo tudo, fica mais fácil. Quantas coisas na sua vida, irmão, podem estar envolvidas em problemas só porque você não viu o mapa inteiro ainda? Quantas coisas na nossa vida podem estar com cara de sal, de fermento? Isso é ruim, para que é isso? Meu Deus, onde vai chegar com esse negócio? E se eu enxergar um pouquinho mais longe, eu vou entender, isso faz parte de um todo, tem um porquê, eu não preciso me amargurar com isso, eu não preciso estacionar nisso, eu posso continuar marchando, porque isso faz parte de um todo. Quanta luta, quanto problema, quanto desafio. Uma seta que vem num dia, uma semana difícil, algo que aconteceu e parece que o diabo veio. E, meu Deus do céu, como é que vai ser? De repente, Deus nos leva para um lugar alto. Sua presença. E Ele começa a nos mostrar um mapa. Olha aqui, filho, é isso aqui que eu estou fazendo.